Cheiro 87, página 709. Tens um pouco de água, Sassenach? Perguntou Jamie. A minha boca está a ficar seca de tanto falar. Filho da mãe, exclamei. Não podes interromper agora. O que aconteceu? Água, pediu ele rindo. Depois contar-te-ei. Está bem, assenti eu, entregando-lhe uma garrafa de água e observando-o enquanto bebia. O que aconteceu depois? Nada, respondeu ele, baixando a garrafa e limpando a boca à manga da camisa. O que é que tu achas que eu iria responder? Riu descaradamente e desviou-se quando tentei dar-lhe uma palmada no ouvido. Ora, ora, proferiu em tom de reprovação. Isso não são modos de tratar um homem ferido ao serviço do seu rei, não é verdade? Ferido, hein? Disse eu. Acredita, Jaime Fraser, um leve corte de sabre não é nada comparado com o que te vou fazer, se tu... E ainda por cima ameaças-me, hein? Como era aquele poema que declamaste para mim? Quando a dor e a angústia enrugam a fronte, um anjo protetor. Ai, da próxima vez arranco-te a orelha pela raiz. Ameacei eu, soltando-a. Vá, continua. Tenho de voltar lá para dentro daqui a um minuto. Ele esfregou a orelha delicadamente, mas voltou a recostar-se contra a parede e retomou a história. Bem, ficámos lá parados de cócoras, o padre e eu, entreolhando-nos e ouvindo as sentinelas a 2 metros de distância. Que barulho foi este? Perguntou um dos soldados. E por um instante pensei se conseguiria levantar-me a tempo de golpeá-lo com a minha adaga antes que ele se atirasse a mim ou o amigo dele. Já que eu não podia esperar a ajuda do padre, a não ser talvez uma última prece sobre o meu cadáver. Seguiu-se um silêncio longo e exasperante, enquanto os dois jacobitas permaneciam agachados na erva, com as mãos ainda enlaçadas, receando fazer sequer o mais leve movimento, até o de simplesmente se soltarem. Ah, estás a ver coisas, respondeu a outra sentinela finalmente. E Jamie sentiu um estremecimento de alívio percorrer o corpo do padre, enquanto os seus dedos suados se desprendiam. Não há nada lá em cima além de moitas de tojo. Não te preocupe, rapaz, afirmou o sentinela de modo tranquilizador. E Jamie ouviu o som de uma palmadinha no ombro e as batidas pesadas de pés, calçados com botas, na tentativa de os manter quentes. Com certeza há um bando deles a vaguear por aí, e nesta escuridão poderia ser o maldito exército das Terras Altas inteiro, a julgar pelo que se consegue ver. A Jamie pareceu-lhe ter ouvido o sopro de um riso abafado vindo de uma das moitas de tojo na encosta, dentro do seu campo de audição. Olhou para o topo da colina, onde as estrelas começavam a esmaecer. Faltavam menos 10 minutos para os primeiros raios de luz surgirem, calculou. Momento esse em que as tropas de Johnny Cope se aperceberiam de que o exército das Terras Altas não estava, como pensavam, uma hora de marcha dali, na direção oposta, mas já cara a cara com as suas linhas da frente. Ouviu-se um ruído à esquerda, na direção do mar. Era fraco e indistinto, mas o tom de alarme era claro para ouvidos experientes. Alguém, supôs ele, tropeçara numa moita de tojo. Hã? O tom de alarme fora captado por uma das sentinelas que se encontrava perto. O que se passa? O padre teria de cuidar de si mesmo, pensou. Jamie sacou da espada de folha larga enquanto se levantava e, com uma única e larga passada, eliminou a distância que o separava do inimigo. O homem não passava de um vulto na escuridão, mas suficientemente distinto. A lâmina, implacável, abateu-se com toda a força e rachou-lhe imediatamente o crânio. Escoceses! O grito de alarme eclodiu do companheiro, e a segunda sentinela saltou como um coelho desentocado por um jato de água, fugindo aos pulos na noite evanescente, antes que Jamie pudesse arrancar a sua espada da fenda ensanguentada. Colocou o pé nas costas do homem caído e deu um puxão na arma para trás, rangendo os dentes contra a sensação desagradável de carne mole e osso rangente que o acompanhou. O alarme espalhava-se ao longo das linhas inglesas. Podia claramente senti-lo e ouvi-lo. Uma agitação de homens, bruscamente acordados, tateando às cegas em busca das suas armas e procurando em todas as direções a ameaça oculta. As gaitas de Foles, de Clan Ranald, estavam na retaguarda à direita. Mas até ao momento não fora dado qualquer sinal para o ataque. A ordem então era para continuar a avançar, o coração acelerado e o braço esquerdo dormente do esforço do golpe mortal, os músculos da barriga contraídos e os olhos estreitando-se para ver através da escuridão evanescente o sangue morno salpicado pelo seu rosto, tornando-se frio e pegajoso. Eu ouvi-os primeiro, disse ele, com os olhos fitos na noite, como se ainda procurasse soldados ingleses. Inclinou-se para a frente, abraçando os joelhos, e depois vi-os também, os ingleses contorcendo-se no chão como larvas na carne, e os homens atrás de mim. George McClure alcançou-me, e Wallace e Ross surgiram do outro lado. Prosseguíamos em silêncio, um passo de cada vez, mas mais rapidamente ao vermos os ingleses irromperem à nossa frente. Ouviu-se uma explosão abafada à direita, o disparo de um único canhão. Um instante mais tarde, outro disparo. E em seguida, como se este fosse o sinal, um grito retumbante ergueu-se do meio dos escoceses que avançavam. Então as gaitas de Foles começaram a tocar, disse ele com os olhos cerrados. Não me lembrei do meu mosquete até ouvir um disparo mesmo atrás de mim. Eu deixara-o no chão ao lado do padre. Num momento como este, só conseguimos ver aquilo que está a acontecer mesmo à nossa volta. Ouvimos um grito e de repente começámos a correr. Devagar, damos um ou dois passos enquanto desatamos o cinto. Então o Shail cai, livre, e saltamos, com os pés gelados devido ao frio do mato molhado, a respingar lama pelas pernas acima e com as abas da camisa a esvoaçar pelo traseiro nu. O vento entra por dentro da camisa, sobe pela barriga e sai pelos braços. Em seguida o barulho invade-nos e gritamos. Descemos a colina a toda a velocidade, berrando ao vento como as crianças, para ver se conseguimos erguer-nos no ar com a força do som. Cavalgam as ondas dos seus próprios gritos até à planície e a força do ataque dos escoceses rebentou sobre os bancos de areia do exército inglês, engolindo-os num vagalhão de sangue e terror. Eles correram, murmurou ele. Um homem virou-se para me enfrentar durante toda a luta, apenas um. Todos os outros eu ataquei-os por trás. Esfregou a mão encardida no rosto e então senti um ligeiro tremor desprender-se do âmago do seu ser. Lembro-me de tudo, disse ele quase num murmúrio, cada golpe, cada rosto. O homem, deitado no chão à minha frente, que se mijou todo de medo. Os cavalos berravam. Todos os odores, pólvora, sangue, o cheiro do meu próprio suor, tudo. Mas era como se eu estivesse do lado de fora, observando-me a mim mesmo. Eu não estava realmente lá. Ele abriu os olhos e olhou para mim pelo canto do olho. Estava quase dobrado pelo meio, a cabeça sobre os joelhos, o tremor visível agora. Sabes como é? Perguntou ele. Sei. Embora eu não tivesse lutado com espada ou adaga, havia lutado muitas vezes com as mãos e a força de vontade, atravessando o caos da morte somente porque não havia outra escolha. E isso realmente deixava aquela sensação estranha de distanciamento. O cérebro parecia erguer-se acima do corpo, avaliando e instruindo com frieza, as vísceras obedientemente subjugadas, até a crise passar. Os tremores começavam sempre algum tempo depois. Eu ainda não tinha atingido esse ponto. Retirei o manto de cima dos meus ombros e cobri-o antes de regressar à cabana. O dia amanheceu e fui substituída por duas mulheres da vila e por um cirurgião militar. O homem que tinha a perna ferida estava pálido e trêmulo, mas o sangramento estancara. Jamie tomou-me pelo braço e levou-me dali pela rua de Trenant. As constantes dificuldades com que O'Sullivan se debatia relativamente às provisões para abastecer o exército foram temporariamente aliviadas pela captura das carroças de mantimentos dos ingleses e havia abundância de suprimentos. Comemos rapidamente, mal provando as papas quentes, considerando a comida apenas uma necessidade do corpo, como respirar. A sensação de saciedade começou a apoderar-se do meu corpo, deixando-me livre para pensar na segunda necessidade mais premente, dormir. Os feridos foram acuartelados em cada casa e na cabana. Os sãos, na sua maioria, dormiam nos campos fora da vila. Embora Jamie pudesse ter reivindicado um lugar na casa paroquial com os outros oficiais, em vez disso ele tomou-me pelo braço e conduziu-me por entre as cabanas em direção a uma colina. Subimos a encosta, rumo a um dos pequenos bosques que se espalhavam pela periferia de Trenant. É uma boa caminhada, dissera ele em tom de desculpa, olhando para mim, mas pensei que gostarias de ter um pouco de privacidade. Sim, é verdade. Embora eu tivesse sido criada em condições que pareceriam primitivas às pessoas da minha época, em geral dormindo em barracas e casas de taipa durante as expedições de campo do tio Lamb, ainda assim não estava habituada a viver amontoada com várias outras pessoas, como era costume aqui. As pessoas comiam, dormiam e muitas vezes copulavam, comprimidas em cabanas minúsculas e asfixiantes, iluminadas e aquecidas pela queima fumarenta de turfa. A única coisa que não faziam juntas era banharem-se, em grande parte porque não tomavam banho. Jamie liderou o caminho por baixo dos galhos inclinados de um enorme castanheiro da Índia, rumo a uma pequena clareira forrada de folhas caídas de freixo, carvalho e plátano. O sol mal nascera e ainda fazia frio sob as árvores e uma linha fina de geada orlava algumas das folhas amareladas. Ele formou uma espécie de trincheira, raspando a espessa camada de folhas com o calcanhar. Depois posicionou-se numa das extremidades da depressão, colocou a mão na fivela do cinto e sorriu para mim. É um pouco difícil de vestir, mas muito fácil de despir. Soltou o cinto com um puxão e o tecido de xadrez do seu traje caiu, dobrando-se à volta dos seus tornozelos, deixando o vestido apenas com a camisa até metade da coxa. Geralmente ele envergava o pequeno quilte militar que era preso com um cinto em volta da cintura, sendo o xale de xadrez composto por uma tira de pano separada que usava drapeada em torno dos ombros. Mas, neste momento, estando o seu próprio quilte rasgado e sujo devido à batalha, ele vestia um traje antigo, que consistia apenas num xale cingido por um cinturão, nada mais do que uma longa tira de tecido enrolada em torno do corpo e presa na cintura por um cinto. Como é que vestes isso? Indaguei, curiosa. Bem, estica-se no chão assim. Ajoelhou-se, estendendo a tira de xadrez de modo que esta forrasse de pressão coberta de folhas. Depois fazem-se umas pregas, com alguns centímetros de intervalo. Deitamo-nos sobre ele e rolamos. Soltei uma gargalhada e deixei-me cair de joelhos, ajudando a alisar a grossa lã achadrezada. Isso quero eu ver, disse-lhe eu. Acorda-me antes de vestires. Ele sacudiu a cabeça, divertido, e a luz do sol filtrada através das folhas das árvores refletiu-se nos seus cabelos. Sassenach, as hipóteses de eu acordar antes de ti são menores do que as de uma minhoca sobreviver num quintal com galinhas. Não me importo se outro cavalo me pisar, pois não me vou mexer até amanhã. Deitou-se cuidadosamente afastando as folhas. Deita-te aqui comigo. Estendeu a mão para cima de forma convidativa. Vamos cobrir-nos com o nosso manto. As folhas, sob a lã macia, formavam um colchão surpreendentemente confortável, apesar de naquela altura eu ficar feliz somente por dormir, nem que fosse numa cama de pregos. O meu corpo relaxou-se completamente contra o dele, comprazendo-se no delicioso prazer de apenas se deitar. A friagem inicial dissipou-se rapidamente, conforme os nossos corpos aqueciam o lugar onde nos abrigáramos. Estávamos suficientemente longe da cidade para que os sons da ocupação só nos alcançassem em fragmentos trazidos pelo vento. Pensei, com sonolenta satisfação, que se alguém procurasse por Jamie, provavelmente só nos encontraria amanhã. Na noite anterior, eu tirara as anáguas e rasgara-as para fazer mais ligaduras. Agora nada mais havia entre nós, além do tecido fino da saia e do camisão de baixo. Um calor, rijo e sólido, agitou-se brevemente contra o meu ventre. Não pode ser, pois não? Disse eu, achando graça, apesar do cansaço. Jamie, deve estar meio morto. Ele deu uma gargalhada cansada, segurando-me bem junto ao seu corpo, com uma das mãos grandes e quentes na base da minha coluna. Bem mais do que meio morto, Sassenach, estou exausta, e o meu pau é a única estúpida parte do meu corpo que não sabe disso. Não consigo deitar-me contigo sem estar constantemente a desejar-te, mas desejar talvez seja tudo o que eu vou conseguir fazer. Tateei em busca da camisa dele, puxei-a para cima e a minha mão envolveu-o delicadamente. Mais quente do que a pele da barriga, o pênis dele era sedoso sob a carícia do meu polegar, pulsando com força a cada batimento do seu coração. Ele emitiu um pequeno gemido de dolorida satisfação e virou-se lentamente de costas, deixando as pernas abrirem-se relaxadas, parcialmente cobertas pelo meu manto. O sol alcançara a nossa pilha de folhas e os meus ombros relaxaram-se sob o toque cálido da luz. Tudo parecia recoberto por uma fina camada de ouro, em resultado da mistura de início de outono com uma fadiga extrema. Senti-me lânguida e vagamente separada do meu corpo, observando a pequena agitação da carne dele sob os meus dedos. Todo o terror, cansaço e barulho dos últimos 2 dias começaram a esvair-se aos poucos, deixando-nos a sós. A névoa da exaustão parecia agir como uma lente de aumento, exagerando minúsculos pormenores e sensações. A ponta do seu ferimento a sabre podia ser vista sob a camisa embolada para cima, uma crosta escura contra a pele clara. 2 ou 3 pequenos mosquitos zumbiam baixo, investigando, e eu abanei a mão afastando-os. O silêncio ressoava nos meus ouvidos e o murmúrio das árvores não se comparava aos dissonantes ecos da cidade. Recostei o rosto sobre ele, sentindo a curva lisa e rígida do osso do seu quadril, proeminente sob a pele. Na dobra da virilha, a sua pele era transparente e os vasos capilares finos e azuis, como os de uma criança. A sua mão ergueu-se devagar, flutuando como as folhas, e descansou ao de leve na minha cabeça. Claire, preciso de ti, murmurou. Preciso muito de ti. Sem as incômodas anáguas, foi fácil. Senti-me como se eu mesma estivesse a flutuar, erguendo-me sem esforço, levantando as minhas saias ao longo do seu corpo, dispondo-me sobre ele como uma nuvem no topo de uma colina, dando abrigo ao seu desejo. Os olhos dele estavam fechados, a cabeça para trás, o ouro avermelhado dos seus cabelos esparramado sobre as folhas. Mas as suas mãos ergueram-se e assentaram-se com firmeza na minha cintura, descansando sem peso na curva dos meus quadris. Os meus olhos também se fecharam e eu senti as formas da sua mente tão claramente como sentia as do seu corpo sob mim. A exaustão bloqueava cada pensamento e cada lembrança, cada sensação, exceto o reconhecimento um do outro. Não, muito tempo, murmurou. Abanei a cabeça, sabendo que ele sentia o que não via, e ergui-me em cima dele, as coxas frementes e firmes, sob o tecido manchado do meu vestido. Uma, duas vezes, outra vez e mais outra, e o tremor ergueu-se por dentro dos nossos corpos, como a subida da água pelas raízes de uma planta até às folhas. Soltou a respiração com um suspiro e senti a sua perda de consciência como o lento apagar de um lampião. Deixei-me cair a seu lado, mal conseguindo puxar as pesadas dobras do manto sobre nós, antes que a escuridão me dominasse. E deitei o meu peso sobre a terra, com o calor da semente dele dentro de mim. Dormimos.